É um dos monumentos mais importantes na Península Ibérica, Moçárabe. Agora vai-se discutir a questão se é Moçárabe ou não, mas é um dos monumentos mais importantes na Península Ibérica. Por isso, temos que valorizar. E não é só, não são só os espanhóis que têm monumentos assim, nós também temos. E, portanto, este tem que ser valorizado e é muito importante. Aquilo que o Sr. Presidente também disse, é importante chamar os turistas, é importante que cheguem a Coimbra, que venham para aqui, que venham pelo menos ver o que Oliveira do Hospital tem, porque uns sítios têm mais, mas há outros que também têm outros locais interessantes para ver. E não são só os grandes centros. E hoje em dia o turismo está muito virado para este turismo mais de experimentação, de experimentar algo que não existe nos grandes centros, como é Coimbra, Viseu, Aveiro, Leiria, etc.